No final da manhã de sexta-feira, por volta de 11 horas e 30 minutos, policiais militares da Rocan, ronda ostensiva com apoio de motocicletas, em diligências pelo bairro Jardim Jupira, após receber a denúncia de que, na favela do Bolo, haveria uma grande quantidade de produtos ilícitos, principalmente drogas estocadas, decidiram por uma abordagem e fizeram uma varredura nas proximidades, localizando mais de 1000 papelotes de cocaína, aproximadamente 2 quilos de maconha. Na ação policial ainda foram localizadas munições de diversos calibres, 4 de revólver 38, 3 de espingarda calibre 12 e 2 munições de fuzil calibre 7.62. O soldado Carvalho do Grupo Rocan conversou com nossa equipe, relatando a operação e fazendo um alerta aos criminosos da região. Operação padrão Rocan aí. O trabalho é árduo, mas o importante é o resultado. E tá aí o resultado. Quase 1000 buchas de cocaína, 240 prontas para venda, grande quantidade de crack, munição de fuzil, munição de calibre 12, uma operação com bom resultado aí, só faltou uma coisa que foi o preso, mas esse a gente pega outra hora. Esse esquema é muito forte aqui no Jupira, toda vez que vocês vêm para cá, sempre levam apreensões, às vezes até menores apreendidos, mas eles sempre voltam, né? Realmente, aqui é uma fila, né? Prender um, no dia seguinte outro assume. Mas a gente vai prendendo, não temos preguiça para fazer, não temos preguiça para vasculhar mato, entrar em rio. Estamos fazendo operação aí no padrão Rocan mesmo, vamos levar preso, vamos incomodar o tanto que seja sendo necessário. Aonde que estava essa droga, essas munições? Estava bem escondida. Todas estavam muito bem escondidas, algumas do outro lado do riacho aqui, algumas dentro de tijolos, entre os barracos, em cima dos forros. Não fomos garimpando. Negativo. Fomos garimpando de pouquinho em pouquinho, achando para fazer um montante bom para a operação ser de bom grado. O esquema é bem forte. O esquema aqui é forte. Realmente é forte, até pela proximidade com a fronteira do Paraguai aqui. E você pode dar uma olhada nas ruas e ver a quantidade de usuário. Ou seja, é comércio que não falta, né? E o cidadão de bem que mora no meio de tudo isso aqui? Realmente fica sofrendo com a precariedade do local e com a intensa quantidade de usuários aí. Até prejudicando a vida do cidadão de bem que, infelizmente, não tem condição para sair de um local como esse. Ele pode denunciar, né? Pode denunciar. Sempre denunciar, o Grupo Rocan vai chegar, 181, vamos ligar que o Grupo Rocan checa todas as denúncias. Só ligar 181 que a gente bate aqui. Anônimo? Anônimo, totalmente anônimo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.